Alta 3567. Azul 259, não cópia? Vitória, nível 180 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida coral, via Golf 677. 5124, transponder, controle 120, decimal 8. Vitória 180, decola da 10, curva direita, subida coral, Golf 677. Fica no avião, confia apenas na subida. Coral. Correto, para funcionamento. Zero meia, completo de aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. 2450, 06. NMA 143, autorizado o sinal do procedimento ILS, redução para 1809, pede o tráfego a 7 milhas e meia. Já na final, André 190. Gente, traduzindo para 1809, tem o tráfego de azul, tem 143. 06. Zero meia. Zero meia, André 190. Autorizando para o projeto, Tapson 3894. Ana 62, 10, está presente, vou estar. Check 3, autorizado pouso 10, vento no 40 graus, 7 nós. Ah, embaixo travado, 06, devido Janela 6143, estabilizou no glide no lote. Será 6143, chame agora a torre 118, decimal 95. 2895, 6143. Dan 3894, autorizado Duna, 3 mil pés inicialmente, o QNH 1019. Duna 3109, Dan 3194. Estimação, aguarde pista livre, o CNE 6143. Gente, 6143. Solo para 3221. Prossiga. Coordenado, mãe, isso aero, virar os dois motores em área na posição. Ciente do acionamento, reporte ao término. Câmara. A zero para a Alemanha, inacreditável. Solo. É o TAN 3567. 3567, prossiga. Nós já gostaríamos de ter pedido para puxar algum tempo atrás, mas não tem um operador de liga. Já foi solicitado pela companhia também? Sim, vai ser contato. Azul 4206. Solo Salvador. Alagoas, boa noite, Azul 4206, boa noite, Taxi Imperial Alpha 3, Juliette. Índia e Alpha chama essa Juliette, 4206. Viu, autorizado pouso 10, vento 140 graus, 08 nós, QNH 10, 19. Livre pouso na 10, Oceania 143. Né, 1143 no solo às 42, direita 121, decimal 9, solo. Direita 219, 1143. O azul 4206 na Alfa, antes da Juliette. 4206, Juliette 401. Juliette 401, azul 4206. Paulo Chanel, meu 43, e o Bruno Foto. Meu 43, taxi via Alfa, mantenha a Juliette. Via Alfa, mantenha a Juliette, meu 43, de forma que a transição está bem. Confirme? Agora melhorou. Ana 6210, desça até 3000 pés, QNH 10119, autorizado Duna. Pronto, Duna 3000 pés, QNH 10119. Mike, confirma o Mike, prossiga. Center 5, altimeter 1019er. Copy, tower, passenger 1.19, 10, and tower on 8 India, taxi for on 10, 8 India, and 118.95, confirm. Então, 3567, depois do aeronave da Portugal. Liberando a retaguarda, responsabilizado por pushback, transfer táxi. Chamada táxi do TAM 3569. Automador, boa tarde, boa noite, 69. Dá informação, quanto possível, autorização, Brasília. Boa noite, 69, prepara se subida a árvore leste, guarda cópia. Confirma? Boa noite, 69, prepara subida a árvore leste, guarda cópia. Alô, Delefa, aguardando, 869, obrigado. 143, sobre a minha vida Porto de Alta, que sendo para o ponto de pé. Após a mesma, ingressa Juliette, portão 07. Após o ar Portugal, Juliette, portão 07. Vamos fazer. 1869, cópia. 869, cópia. 1869, Brasília, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida Árvore Elefa, e upers 17. 5116, transponder, controle 120.8. Sente Brasília autorizado, nível 360. Será o Brasil 17, decola da 10 com curva direita, arbor eleva a saída, 5116, transponder, controle 208, gol 1869. 1869 correto, espera para o estacionamento. Chamará. Solo passageiro 2231. 3231, prossiga. Término de cheque de motores na posição 12. Ciente. Alô Salvador, alta 3897, informação Tom, autorização para Guarulhos 340. Tram 3897, tem o trem autorizado 330, copia, aguarda coordenação. É, cópia unida? 320. Afirmativo, copia. Guarulhos, nível 320 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Mótiva, e ambas do 10 até Taubaté. 5126, transponder, controle 120.8. Autorizado 320 para Guarulhos, via Pedro 10, decolando a 10 com curva direita, saída da El, Leda Mótiva. O aerovia vai até Taubaté. O transponder 5126, controle 120.8, são 3297. 327 correto, espera o funcionamento. Camara. Gal 022, mantém hold point. Holding point, Portugal 022, with us. Primitive, mantém hold point, Rafael 10. Lopes, mantém hold point, 10, Rafael 10, Portugal 022, with us. Gal 022, line up, runway 10, runway 10. Line up, runway 10, runway 10, Portugal 022. Controle Salvador. Boa noite, é o Azul 2715, gente da informação da rua. Azul 2715, acendo identificação, voo e proa da posição TOC para completar a chegada, descida autorizada pelo nível 050. Boa proa de TOC e completa a chegada, o 2715. De 3 horas e 44, alternando Ribeirão Preto. Ele confirma no 147, pra ver? Afirmativo, 146. 3567. Táxi, autorizado via Patins, e posto de espera Torre 1, 1895, ajuste no 019, bom voo. 1019, no posto de espera, 1295. Aproximação e chame Torre em 1, 1895. 1-1-8-9-5-6-2-0. Controle, 2-7-1-5 voltando, confirma, foi autorizada a descida para que nível? Nível 050. 050, obrigado, 7-5. 7-5. Estimação, aguarde pista livre. Guarda, 1-2-0. Mike Juliette Romeu. 7 igual com Serra Índia com Índia. Quanto ao radar? Tiago. Controle, Marcos, Mike. Salvador, azul 2591, no pátio 3, pushback para mim. Pátio 3, autorizando esse impacto 2591. Cuidado de rodar para o saque 2591. Salvador é o passar Mike, Golf Mike. Tereré 6210, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 8 nós. Meu pouso não, 0, Tereré 6210. Mike, Golf Mike, prossiga. Ok, passando o farol de Itapuã, a intenção é seguir direto o pátio 5, 0, está? Gente, a retaguarda do tráfego na curta, segue pro pátio 5, reposta na curta final para pouso, o Mike, Golf Mike. Aí que... Foi do grau 022, Airborne, at 52. Contato Salvador de parte, 1-0 décima 8. Salvador de parte, 1-8-0. Salvador de 3567. Portugal 022, radio contact from the past, 3 contact flight level 350, Puka de Paz. Level 350, Puka de Paz. Mike está na final. Golf Mike, autorizado o pouso pátio 5, reporte no solo controlado. Vento 150 graus, 8 nós. Ai. Cané 6210, direita 1219, salvo. 1219. Cané 6210, pronto, Cabegalhão. 7, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 50 graus, 8 mais. Autorizado decolagem, pistão no 0, 3567. O solo é 55, frequência livre, Mike Golf Mike, boa noite. Taxi via Pátio Índia, Pontos Terra Torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-9-1-1-1. Taxi via Pátio 1-Índia, Pontos Terra 2-2-9-5-2-5-9-1. Então, Pontos Terra Índia com Índia para pouso, Mike Lete Romeu. Mike Juliette Romeu, ciente e frequência livre. recuperando a frequência, retorne em uma hora e meia ou mais, gratidão. No 67, decolou 56, acione 5114 no transponder. Chame o condutor 1208. 5114 1208, obrigado. Controle Salvador, então 3567, sai da rua. Controle Salvador, está 3567, saindo da Arbor. 3567, agora contato radar, suba para nível 360, perfil da saída da Arbor, Leste. Para 3567. Mais para Juliette, 6210. Será 6210, da passagem até da Brucana, seguindo para o mundo de espera, após ingresso Juliette, com 04. Após o ATR, ingresso na Juliette, posição 04, acionamento 3897, após a aeronave do CNE, liberou a retaguarda, está autorizado início do pushback, sem transporte para a tarde. Ah, ok, entendeu, após a aeronave que passa a retaguarda, está autorizado, está 3897. É o TR da Azul? Negativo, após a aeronave do CNE. Ah, ok, sim, obrigado, é, após o da CNE. Azul 2591, ponto de espera, dano 0, pronto. Azul 2591, autorizado a linha decolar, pistão no 0, vento no 40 graus, 8 nós. Já está linha decolada, 1 a 0, azul 2591. Então, 3597, aguarda a oportunidade de aprovar a leva. Panheco, boa noite. Caixa, pista aqui decola. 7. Excelente, obrigado. Pista que decola. Dia, chegada MAN para 2 mil pés, o Kennegal no 019, autorizado final. ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado, localizador. Essa via chegada MAN 2019, vai reportar estabilizado no localizador, o 2705. Menos para cópia. Subida da EL, Leda, Bidez. Leda, após Bidez. Um decolou 591208, controle, bom voo. 208, boa noite. Para Fortaleza, nível 400, decolagem da 1-0, curva direita, alterando subida da EL, Leda, voa direto, Irumi, Lamberna Weber 857, até Ecube, após ICT. 5132, transponder, controle 120, decimal 8. Fortaleza, 400, permanece em frente da cópia. Boa noite, Azul 2591, contato radar, suba para o nível 180, saída coral. 180, saída coral, Azul 2591. Portugal 022, contact Recife 103. 126.85, if unable, 125.45. 26.85.25, muito boa noite, 022. Boa noite. 132, subida da Euleda após Irune. Vou botar 3897 para o táxi, tem 183 a bordo. Para puxar acionamento do 2712. Direto para com você para ver? Eu pego o acionamento táxi de decolagem com a torre 118.95, ajuste no 019. Portão 3897, PLD 183.5, coordenada e alternativa. 1897, chamou para o táxi, prossiga com as informações de autonomia alternativa. Está com 4 horas e 15 alternando com 183 a bordo, tá 3897. Está autorizado via Patins, a ponto de espera torre 118.95, ajuste no 019. Autorizado Patins, a 0019, ponto de espera 18.95, tá 3897. Salvador Azul, 4206, com informação Tango, 3206. 4206, prepara Pucajama Caju, guarda cópia. Pucajama Caju, 4206. Salve Salvador, boa noite, 69, para o táxi. 170 a bordo, autonomia 3 horas e 35, alterna Campinas. 1869, chegando na vida até o ponto de espera, o ajuste 1019, torre 118, destino 95, quando pronto, bom voo. Segue o trono 019, ponto de espera 1895, boa noite, 1869. O azul 2712, para posicionamento, autorizado, foi pronto para o táxi. 2712, para posicionamento. Autorizado para o táxi 3702. Chamar o táxi 2702. Azul 4206, cópia. Prossiga. Recife 350 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda. Vida Puca, Jamo, Caju, Jumper, Zulu 17. 5120, transponder, controle 120, decimal 8. 350 Recife aprovado, decola da 10, esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5120, transponder, controle 120, decimal 8, azul 4206. 206 correto, espera para o estacionamento. Chama 3567, chama o centro Recife em 128 decimal 8. Alterne 126 decimal 0. 228360, obrigado, boa noite. Boa noite. Estabilizar o localizador 27%. Azul 2715, chama a torre Salvador em 18, decimal 95. 18.95, 2715. Torre Salvador, boa noite, o TAN 3897, ponto zero, abraço. Só 3897, mantém ponto zero. Mantendo a ponte espera, tá 3297. Salvador, boa noite, Azul 2715, baixada e travada, visual. Azul 2715, tráfego notificado, autorizado pouso, fechando a 0, vento 150 graus, 099. Então autorizado pouso na 10, 2715. Então 3897, visual com ATR da zona final da pista na 0. Afirmativo, tá 3897. Após o pouso do mesmo, autorizado alinhar e manter a pista na 0. Após o TR na final ali, mantém 1-0, tá 3-2-9-7. Para o táxi azul 2712, 50 a bordo, temos autonomia de 2 horas e 10, alterna Maceió. Pantera da 10, da torre 1895, azul 2712. Obrigado, boa noite. O 2715 no solo 06, área direita via delta, solo 121-9. 1219, virou à direita, 2715, obrigado, bom trabalho. O 2897, autorizado decolagem, pistola 0, retorno 50 graus, 091. Pistola decolagem na 0, tá 32197. Oi, Salvador, boa noite, 69, quantos zeros dá no zero, pronto? Boa noite, 69, autorizado a alinhar e manter ficha no zero. E mantenha no zero, boa noite, 69. Oi, posição 4 Lima, atende o finalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, a 4 Lima, posição do 2715, muito obrigado, tenha um bom trabalho, boa noite. Solo Salvador, Gol 645, uma boa noite, eu tenho informação, Tango. Gol 645, boa noite, para Vitória, nível 360 autorizado, decolagem da 1-0, curva à direita, subida da El, Leda Bidev, via Peruísque 50, 5134, Transponder, controle 120.8. Vitória 360, decola da 1-0, curva direita na Dael Leda Bidev, no Peruíque 50, transponder 5134, controle 120.8, é o voo 9645. 9645, correto, quem será posicionamento? Chama lá. Azul 2712, mantém a posição da 1-0. Estou passando na Então, 3877 decolou 1-0, controle 1208. Bem, 3897. Controle Salvador, boa noite, então, 3897, passando 2500 na Dael, possível para o de Leda. Boa noite, 3897, contato radar, suba para o nível 320 e é possível, para o de Leda, 3897. Subindo ao 320 na proa de Leda, muito obrigado, então 3897. Rolagem do traço da Gol, Lima, 1-0, 7-1-2, azul. 1869, decolada 1210, controle transfere 1208. 1208, boa noite. Controle Gol 1869, boa noite. Boa noite, 69, contato radar, suba para o nível 360, suba via, saída Arbor. Via, Arbor, 360, gol 1869. Boa noite, gol 705, informação Tango. Boa noite, gol 705, acione identificação, prossiga via chegada Bonf para 2000 pés do QNH 1019. Pesada pista 102, azul 2712. Azul 712, decolada azul 12, controle transfere 1208. 208, controle azul 2712, boa noite. Controle, boa noite, azul 2712, decolado na Conde, na sua escuta. Azul 2712, contato radar, suba para nível 190, saída Conde. Negativo para 190, no perfil da subida Conde 2712. Galeão 360 autorizado, decolagem da 10, curva direita, subida da Euleda, Irumi, Gerber November 857, Atamon. 5111 Transponder, controle 120208. 360, Galeão, até November 857, decolada 10, curva direita da El, Lida, Irumi, 5111 Transponder, 120208, 620. 120, para posicionamento. Para o táxi, o Gono 645128 a bordo, alterna Campinas, 3h43. Táxi via Índia, ponto de espera, Torre 1, 1, 8, 19, 5, Registro Nazaro, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 3897, chama centro, Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. Solo Salvador, Oceaneiro 63, corrigindo, 6259, Mação Tango, 360 Guarulhos. Oceaneiro 6359, boa noite, Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda, Mótiva. Pêndulo 10, Piraí, Umbase, pêndulo 44, Pagode. 5131, transponder, controle 120, décima 8. Sim, ativo. Muito obrigado, até a próxima. É. 79. Desde alinhada e decolar na 10, gol 95. Cruzado Salvador, nível 360 para Guarulhos. Decolar na 0, corrigida após, da Eulê da Morte, batendo ponto 5132, controle 2.8. A rota é o Pesolo 10, Piraí, Umbate, Pesolo 44, Pagog, 6359. TV59, correto, para o funcionamento. A chamar. Boa noite, 69, chama o centro Recife 128, decimal 8, Alter 126, decimal 0. Recife 1288, 1260, boa noite, 69, boa noite. Boa noite. No 2591, serviço radar terminado, chama o controle Nelson 120, decimal 1. Controle Nelson 120, boa noite. Boa noite. Solo Salvador Azul 4206, ponte número 1, puxa acionamento. Autorizado, 4206, chame táxi. Autorizado, chame na táxi 4206. Bruno 705, autorizado final e aliás X-Ray, estão no zero, reporte estabilizado no localizador. Informarei no localizador, voo 705. 208. 208, vou na mesma 5, Controle Salvador, boa noite, Gono 645, passa 1.500. Boa noite, Gono 645, contato radar, suba via saída da El para o nível 360. Sobe via da El 360, Gono 645. Ano 2, autorizado, vai direto Alfa Romeo 363. Vou direto Alfa Romeo 363, 27 ano 2, obrigado. Para o táxi azul 4206, temos 111 a bordo, 320 a economia, Terna Maceió. 206, táxi direito via Índia, posso esperar sobre 118, decimando de 5, ajustando 019, bom voo. Com 1019, direita Índia, torre 1895, azul 4206, no trabalho. Torre Salvador, boa noite, azul 4306, ponto 010, pronto. Azul 4206, autorizado a linha área decolar piscando 0, vento 150 graus, 069. Use a linha área decolar no 0, azul 4206. Gol 1645, chama o centro Recife, e 125 decimal 1, Alter 133 decimal 95. 251-3395, Bonomé 45, boa. Boa. Paulo Salvador, boa noite, o trânsito 1397. Tem como destino o Galeão, poderíamos adiantar a saída prevista? Confirmando o destino? É o Galeão, tá 3197. Judael, Leda, pode voar direto, Irume. Judael, Leda, direto, Irume, tá o 3197. 1208, boa noite, 4206. Bom, 705. Bono 705, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. Ei, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 4206, passa mil, peço na Pucajamo Caju. Azul 4206, contato radar, se me mantenha ao nível de voo 350 via saída Puca. Será Puca 350, azul 4206. 2, boa noite, voo 705 na final. Bona 705, boa noite, avistado, livre pouso, 150 graus, 059. E livre pouso, 05. Sete 05, Salas 31, libera a direita, 219. Salvador, gol, 705, livrou. Boa noite, Rádio Alfa, gerente, por favor, 02. Posição 7 autorizado, 6259, Schmidt Taxi. Camarada. Puxa bem que o Sonamento, Xanamento 6201. Janeiro, pois vem, quanto aguarda perto? Xanamento 6201, puxa bem que o Sonamento, posição 4. Posição 4, aguarde para o push, 6201. Aguardará. Salvador, 1705. Quem é o 02? Afirmo, 02. 6201, após o ingresso da aeronave da Golf, 02 autorizado por time 04, instrução para o táxi. Ok, então após ela passar isso no Golf, está no 02. Controle Salvador, 4206. 4206, o controle. Sim, senhor, por gentileza, teria como coordenar com o centro Romeu Fox 09? Do 4206, solicite ao mesmo em 126 decimal 85 alterne 125 decimal 45. 2085, 2545, obrigado, boa noite, 4206.